É a mesma coisa. Um dia eu serei alguém, alguma coisa. Será que alguém vai me dar bola? Será que vão me lembrar? Se não for pra pedir esmola. Pessoas não me percebem, esbarram em mim e nem me pedem desculpa. Eu sou nulo, nulo na vida. Mas será que eu tenho culpa? Pessoas não me percebem, esbarram em mim e nem me pedem desculpa. Eu sou nulo, mas se nulo na vida, mas será que eu tenho culpa?